te amar, também quero ser amado. Alguns beijos que me destes estão todos bem guardados dentro do lado esquerdo. Tem um cofre bem fechado para não correr perigo, para nunca ser roubado. Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem, amar sempre em segredo, sem contar para ninguém. Amor é todo seu, quero ser correspondido. Mais vale um amor sincero do que mil amor fingido. Quantas almas vivem tristes neste mundo de ilusão? Mas eu sei que todos têm um amor no coração. Que bonito amar na vida, que bonito é querer.